To eliminate this annoying noise. And the ching-a-ling microphone. Mas o amor Okay. I I think that it was two parts, but just one. Just the same melody, don't change it, nothing. One, two, one, two, two, three, four. The my street. I waiting to start in the one.

Let's go, Thomas. Sabe um segredo? O medo pode matar o seu coração. Água de beber. Água de beber, camarada. Água de beber. Água de beber. Água de beber, camarada. Água de beber. Água de beber. Água de beber. Pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisto, psicose, cachorro, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, e o pulso ainda pulsa. E o pulso ainda pulsa. E o pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisto, psicose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, o pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, cera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania, o corpo ainda é pulso. O corpo ainda é pulso. Oh yeah. Quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber. de beber, camarada. Água de beber. Água de beber, camarada. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive a... Thank you.